Em cima da hora, vem aí, Informativo Tabajara, com as notícias que acabaram de acontecer na Paraíba, no Brasil e no mundo. Foi para o ar, Informativo Tabajara, com as notícias que estão acabando de acontecer. Informação você encontra aqui, os maiores sucessos para curtir. CYI 689, 1110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba. Tá no ar a onda, vai no vento aonde vento levar, pra longe e ainda assim tão perto. Ao pé do ouvido, canções de amor. Ao pé da letra, uma voz política. Um grito de gol, lindo de ouvir. O sotaque da voz paraíba. Nosso canto dominando o ar. Pelos quatro cantos, nossa arte. Pra quem for navegar no mar virtual, nossa voz está por toda parte. Que a nossa voz tá na Tabajara Voz. Para o mundo ouvir, vai. Sintoniza aí. Que a nossa voz tá na Tabajara Voz. Para o mundo ouvir, voz. Paraíba Voz. Para o mundo ouvir, voz. Paraíba Voz. Para o mundo. Tá no ar a onda, vai no vento aonde o vento levar, pra longe e ainda assim tão perto. Ao pé do ouvido, canções de amor. Ao pé da letra, uma voz política. Um grito de gol, lindo de ouvir. O sotaque da voz paraíba. Nosso canto dominando o ar. Pra quem for navegar no mar virtual, nossa voz está por toda parte. Vai, sintoniza aí, que a nossa voz já na Tabajara Voz. Para o mundo ouvir, vai, sintoniza aí, que a nossa voz já na Tabajara Voz. Para o mundo ouvir, vai, Paraíba. Atenção emissoras para o toque de 5 segundos. Atenção Paraíba. Atenção Paraíba. Atenção emissoras. A partir de agora. A partir de agora. Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, pela Tabajara SAFI. A maior rede de comunicação com a melhor equipe do Rádio Paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba. Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Tabajara, dois fortes motivos nos meus tempos de menino faziam com que eu chegasse cedinho ao cinema, muito antes do filme começar. Em primeiro lugar, porque sendo baixinho, tinha de buscar um bom lugar para me pôr a salvo de cabeças mais altas e maiores. Ainda assim, de vez em quando, tinha de transportar os meus 1,60m bem medidos para outra cadeira mais perto da tela. O segundo motivo, mais importante, era a oportunidade de ouvir as músicas que eram tocadas antes da projeção. Por isso é bom recordar algumas que, por sua importância no mundo musical, eram sucesso naquele tempo e ainda hoje continuam sendo, pois a oportunidade de sua regravação as torna inesquecíveis. Dentre tantas, fazia gosto ouvir, pelo som meio rouco do alto-falante do Jaguaribe, a bela melodia Maria Laú, cujo intérprete acho que era Francisco Alves, o festejado Rei da Voz, que tinha um programa dominical na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ao meio-dia. Quando os ponteiros do relógio se encontram, é a hora de se encontrar com o Rei da Voz, dizia o locutor anunciando o programa. Agora, abro um parênteses para dizer que muito apreciados naquele tempo eram chamados complemento, trailers, jornais e jogos do Campeonato Carioca que passavam por obra e graça de Carlinhos Niemeyer. Esses 10, 15 minutos iniciais da projeção permitiam aos retardatários chegarem a tempo e não perder o filme, ou a fita, como se dizia. Mas, amigos ouvintes, voltando à trilha musical tocada antes da projeção, algumas peças jamais serão esquecidas. Dentre tantas, destaco sem ordem de importância, mas talvez pela frequência com que eram repetidas as inimitáveis Maria Bonita, As Time Goes By, tema do filme Casablanca, Oh My Papá, Meu Amor Brasileiro e os boleros Contigo na Distância e Solamente Uma Vez, interpretados por Lúcio Gatica e Gregório Barrios, respectivamente, sem falar no sempre atual Fascinação, na voz inconfundível de Carlos Galhardo, que também nos brindava de vez em quando com Bodas de Prata, aquela canção que falava de 25 anos de veneração e prazer, pois até nos momentos de dor. Pois bem, amigos ouvintes, ouvir, ainda que em um long play arranhado pela agulha, letras magistrais como Recuerda-te de Acapulco, daquelas noites Maria Bonita, Maria del Alma, fazia bem aos ouvidos e, sobretudo, à alma da gente. Podia ser no Rex, nas suas famosas matinais de domingos, ou acompanhando o seriado Os Tambores de Fu Manchu, no Cine Teatro Brasil, na bem concorrida Sessão das Moças, sempre às quintas-feiras, ou principalmente no modesto e querido Cinema Jaguaribe, com ingresso mais barato e onde, às vezes, mercê do conhecimento com os porteiros, eu conseguia descolar uma entrada grátis. Pois bem, eu que nunca tive muita paciência para aguardar alguém ou alguma coisa, naquela meia luz do cinema, ouvindo Maria Laô, experimentava o que naquele tempo era o doce prazer de esperar. Amigos ouvintes da Rádio Tabajara, nesta última crônica de 2019, eu quero aproveitar este espaço e esse tempo para desejar de coração a todos aqueles que agora estão me ouvindo, a todos os meus amigos, aos parentes, aos colegas, aos companheiros, os melhores votos de Feliz Natal. Que este Natal seja de luz, de alegria, de paz, de paciência e, sobretudo, de amor. E que isso tudo volte a acontecer no próximo ano, 2020, se o Senhor assim o permitir. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba.